Ô, João, deixa eu falar pra você. Eu tenho medo, ó. Eu tenho medo desses caras aí. Eles não querem dinheiro. Eles querem atrasar o lado dos outros. A música insiste em sair de mim. Como um aborto, isso é ruim. Anos se passaram, mas não ouvi. A história da vingança não teve fim. Como o herdeiro fica a sussurrar pelo dinheiro assassinado e sem descansar. Está no limbo chamado purgatório. E talvez por isso hoje eu vogo. Que o mal seja rebelado e assassinado, seja o culpado, pois o barato ficou louco quando Jesus subiu e deixou seus filhos se matando em guerra civil. Desorientados, sem direção, chamando a vida de merda e o mundo de cão. Cheirando, bebendo, tentando encontrar a paz assassinada que o herdeiro foi buscar. A vingança não fica pra depois, é a Judas, parte 2. A vingança não fica pra depois, é a Judas, parte 2. A vingança não fica pra depois, é a Judas, parte 2. A vingança não fica pra depois, é a Judas, parte 2. A letra não é rap, é profecia, anunciando o caos. E hoje em dia relembrando quem está em pecado por ter nascido desamparado pelo Estado. A voz é só uma e traz agonia. O humano foi vítima de covardia. Pro plano superior não vai subir. Uma vidente prenunciou seu fim com a revelação na pequena igreja. Morte por morte até que se conceda. Pra calar falso profeta, estancar o sangue da nova era. Zona Sul, quadrilátero do terror. Uma das quatro áreas em que mais se matou. E o homicida não terá sossego. No purgatório o amigo é desespero. Porque tudo eles podem furar e destruir. Mas amizade ninguém mata assim. A vingança não fica pra depois. Você é a Judas, parte 2. A vingança não fica pra depois. Você é a Judas, parte 2. Informações, investigações confusas, boatos e versões sempre obscuras. Que a verdade tenha sido enterrada. A morada do guerreiro foi selada. No calabouço do silêncio foi sepultado. Mas morte igual é destinada ao culpado. É nós, é nós, é nós como for. Dois covardes de máscara seu sorriso levou. Tirou o reinado da casa a esperança. O sonho da felicidade pela vingança. E no caixão fez a promessa. Se tá pedindo vingança, vamos nessa. Arrancar a cabeça de quem planejou. Despedaçar em quatro quem executou. Porque a dor da amizade é muito forte. Ainda mais quando é de graça a morte. Assunto que podia ser debatido. Mas os pilantra não era homem pra trocar os tiros. Perdi um amigo e minha filhada, um pai. E no desfalatino, o bairro perdeu mais um menino. Zica que só fazia sorrir. Que foi, mas se encontrará sempre aqui. Porque tudo eles podem furar e destruir. Mas amizade ninguém mata assim. Tenha fé, ninguém mata assim. Tenha fé, dona Anaí. Ninguém mata assim. A vingança não fica pra depois. Você é a Judas, parte 2. A vingança não fica pra depois. Você é a Judas, parte 2. A vingança não fica pra depois. Você é a Judas, parte 2. A vingança não fica pra depois. Você é a Judas, parte 2. É complicado, né, mano? É, né? Já vi cara ser abandonado na cadeia, mas no cartório é a primeira vez que eu vejo. Passado, né? Situação comovente, cara na rua, mano, ser abandonado é triste, né? É, segundo as estatísticas, é uma entre 1 bilhão. Né? Tinha que acontecer com alguém, né? Né? Aconteceu com o cara, infelizmente. Né? Infelizmente, como o nosso amigo Ferrez mesmo diz, né, meu querido? É. Fatalidade do destino, né? Vamos aguardar mais um pouco aí, vamos ver aí conforme for aí, né? Vamos ver o que acontece aí. Quem mata-se? né? Quem mata a sede?